Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, uma hora de música sem palavra cantada, e começamos hoje com o novo trabalho de Alessandro Cortini. Tem sido habitual a passagem deste italiano por aqui, agora a residir em Lisboa, Portugal. Ele que tem um currículo invejável por tocar com, entre outros, com os Nine Inch Nails, mas vai fazendo também um percurso a solo interessantíssimo e só com sintetizadores modulares chegou recentemente Prima Cose. Alessandro Cortini na abertura do Em Transe de hoje com M3. Boa noite, bem-vindos. Abertura desta hora com Alessandro Cortini e M3 do último Prima Cose. Também a darmos destaque ao terceiro disco que junta William Basinski a Richard Chartier. William Basinski nos loops e num sintetizador e Richard Chartier nas eletrónicas, gravações de campo, no processamento e mistura de tudo o que se ouve em Aurora Terminalis. De lá o excerto número 1. Há também uma peça longuíssima que faz deste trabalho algo muito introspectivo e quase mântrico. Marcámos também, e vai ficando para trás, o regresso de Tim Hacker. Vem um EP chamado Shards, que junta alguns dos temas que o canadiano já ofereceu para filmes. Ele que foi responsável, entre outros, pela banda sonora de Infinity Pool de Brandon Cronenberg. Para continuarmos com Brock Van Vy, é californiano e editou recentemente For Everything and End. Fenez é um dos nossos preferidos, Christian Fenez, músico austríaco, que faz da guitarra o seu instrumento principal, processando-o infinitamente. Fez o último Mosaic num registro 9 to 5, de lá Loved and the Framed Insects, e para trás é DJ, já colaborou com nomes como Rafael Anthony Dizarri, Julie Kent, também Beefy Dub, que ouvimos há pouco, e Tom Moth. Chama-se Marcus Güntner, de recente Midnight Sun. Em frente, com um norueguês que pensou e idealizou o seu último trabalho no Japão e inspirou-se em nomes japoneses, mestres como Sakamoto. Um disco minimalista de música experimental, chama-se Sea of Sai, de lá o tema título, para depois ouvirmos James Blackshaw. James Blackshaw é sobretudo um virtuoso guitarrista, toca outros instrumentos, fez uma paragem na sua vida musical, mas vai voltando aos poucos. Edição recente, Unraveling in Your Hands, conta também com a colaboração nas cordas de Charlotte Gleason, autora há meias desta composição Dexter. Para continuarmos quase no final desta sessão, com aquele que é o avanço para Songs of Beginning and Belonging, tudo gravado num estúdio em Almada, na margem sul do Rio Tejo, entre novembro de 2022 e maio de 2024, tudo gravado por um inglês chamado Will Sampson, chama-se Lost Shoulds, é o single mais recente para Will Sampson. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje e pela primeira vez por aqui o disco número 1 de um norte-americano de Nova York chamado Tristan Parrish. A ele junta-se o Ensemble Zero, um coletivo francês para Open Symmetry. De lá, Section 4, para fecharmos com uma espécie de irmão gêmeo do disco Ecstatic Computation de 2019 para a italiana Caterina Barbieri. Maio Tefu, até ao final. O Em Transe existe em formato digital, podem fazer o download ou ouvir em streaming nos agregadores costumeiros ou picarem a página do programa em radiotranse.blogspot.com. Voltamos em breve, fiquem bem, até lá. Thank you.